Não pode mais meu coração viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Não seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim. Vai, triste canção, sai do meu peito e semeia a emoção que chora dentro do meu coração. Coração.